Essa aqui eu gravei com unha pintada. Eu tive a honra de gravar com unha pintada. Chupeta, chupeta. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou pra não se infectar com amor. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em pra não se infectar com amor. Pra não se infectar com amor. Alô, unha pintada, meu filho! Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo. É uma surpresa, isso não é da sua natureza. De carícia por causa da quarentena, que sentiu minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpa, eu não quero te ver depois de tua chamada. E aí? Priscila Senna, unha pintada.